Big Ugly C, Ministério Philo Brothers. Eu tenho fé. A sombra do onipotente. Ei, eu tenho fé naquele que fez o sol e a lua. Existem mil maneiras de rimar, invente a sua. A minha é assim, assim é o meu jeito. Mandar a mensagem de mano pra mano, de preto pra branco, de branco pra preto. Se liga, sangue bom, a rima é o meu dom. Troca a pata levada, situa relas quebradas, assim é o meu som. O ar que se respira agora, inspira novos tempos. Eu posso, tu pode, junto nós somos fortes, esse é meu pensamento. Malandro, se liga, se estopa, Patrícia, que a ideia é de mano pra mano. Pare e pensa, meu irmão, vê se eu não tenho razão. Sossega esse cano, me deixa enlouquecido. Vê você foragido, teus filhos te esperando pra se levantar, foi capaz de matar e deixar mais uma mãe chorando. Sou da sua quebrada, conheço toda a parada, pois passo o mesmo veneno. Mas faço minha correria na noite, ralos do dia pelo meu sossego. Os manos têm que entender que a gente só tem a perder. Engatilhando a quadrada, apontando na cara só pra ver jorrar o sangue. Os moleque com apenas 12, deu 10 horas da noite. Prematuramente ia passar sua inocência nos dias de hoje. Sou os primeiros a saber da notícia. A história não tem nada de fictícia. Estirado no bote por causa de um pelote. Cena explícita, não dá mais. Ver nossos irmãos se matando, tanto faz. Pra sociedade se morreu mais um humano, deixar de leve trás. Passaram-se 2012 anos, mas aí eu tenho fé e acredito em nosso Deus soberano. A sombra do onipotente, eu vou esperar. Eu tenho fé que tudo vai mudar. A sombra do onipotente, eu vou esperar. Mas e aí? E a esperança, irmão? Acabou? Jamais. Oh, maluco, se liga, a esperança existe, mas ninguém tá iludido. Eu sei que é difícil, parece ser impossível, mas aí eu não desisto. Eu ando na luz, agradeço a Jesus por tudo que tenho vivido. A fé me conduz, me diz o que te seduz. Por que motivo? Nosso povo se autodestrói, vive na mira do goi. Você pode não crer, mas vou dizer, menos um me dói. Agora meu truta, você me pergunta como é ter fé nessa vida que é tão sofrida, mas aí não desista, pois existe saída. Aos olhos humanos eu sei que é difícil, mas digo Patrício, desde o início o maior sacrifício venceu, o benefício foi de Jesus Cristo. Dos enfermos pros desenganados é que serve minha pregação. Pois fui do mundão e sem ladrão, qual é a real situação? Do revólver na mão, na hora da ação, adrenalina milhão. Vida de ladrão, sei bem a razão, no final só decepção. Se encontrei a perfeição, não de jeito nenhum, irmão. Tenho uma parte de defeito como vários manos, vários parceirão, que acreditam na palavra do sagrado evangelho e seguem o seu caminho por onde acreditam ser o certo. Pois todos os dias eu peço a Deus transformação, que continue limpando e remindo meu coração. Pois sei que só ele e seu pai são dignos da perfeição. Big Ugly C, indo além dos limites da razão, pois a palavra de Deus me fortalece e dá proteção. Se você tem fé, vem pra ver qual que é e entregue seu coração. Eu tenho fé, tudo vai mudar. A sombra do onipotente, eu vou esperar. Eu tenho fé que tudo vai mudar. A sombra do onipotente, eu vou esperar.